sabiá da praia. Ama sanguínea e deslumbrante aurora. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Amo-te muito como a onda a praia. E a praia onda que a vem beijar. Amo-te muito como a branca pérola. Amo as entranhas do infinito mar. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais. Dim.